coisa e tal. Viajando no Eugênio, na lagoa, na moral. Eu vou comendo à vontade, eu vou jogando cartiola, faça boa no velho. Coitado, tomo aulas de dança no salão. Eu me broseio no sol de verão. Sente sereia, sereia. Que piranha, piranha. Mas no fundo da rede a gente sempre se engana. Escalas tropicais, belas e naturais. Escalas tropicais, belas e naturais. Fuga, nega, fuga, nega, faz assim com a bunda. Não tenho nada, mas eu posso até me endividar. Ou põe na conta de Oxê, o grande amigo que eu tenho.